Bom dia, meus irmãos. Abra sua Bíblia comigo no livro de Gênesis, capítulo 41. Livro de Gênesis, capítulo 41. Vamos ler a partir do versículo 46. Gênesis 41. A partir do verso 46, diz a palavra de Deus: era José da idade de 30 anos, quando se apresentou a Faraó, rei do Egito, e andou por toda a terra do Egito. Nos 7 anos de fartura, a terra produziu abundantemente. E ajuntou José todo o mantimento que houve na terra do Egito durante os 7 anos e o guardou nas cidades. O mantimento do campo ao redor de cada cidade foi guardado na mesma cidade. Assim ajuntou José muitíssimo cereal como areia do mar até perder a conta porque ia além das medidas. Antes de chegar à fome, nasceram 2 filhos a José, os quais lhe deu Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On. Vamos ler todos nós agora o verso 51 e 52, bem forte. José, ao primogênito, chamou de Manassés, pois disse: Deus me fez esquecer de todos os meus trabalhos e de toda a casa de meu pai. Ao segundo chamou-lhe Efraim, pois disse: Deus me fez próspero na terra da minha aflição. Feche seus olhos um pouquinho. Senhor, nós nos colocamos diante da tua presença, porque o que seria de nós sem a tua presença? O que seria de nós sem a tua graça? E a mensagem maravilhosa da graça é que o Senhor se relaciona com pessoas tão pequenas, tão frágeis, tão pecadoras e às vezes tão esquisitas como nós. E essa mensagem é tão linda que a gente precisa voltar para ela. A gente precisa deixar que ela seja novamente despertada dentro de nós. Senhor, que nessa manhã o teu Espírito possa falar conosco. Teu Espírito. Que a voz do homem se cale. E que a minha boca seja apenas a tua boca. E que o Senhor que sonda e que conhece, sonde o nosso coração. Quando o salmista disse: sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração. Claro que o Senhor já conhecia o coração dele, mas ele diz: conhece. Então nos faça conhecer o nosso coração juntamente contigo. Porque às vezes nós temos dentro de nós áreas que a gente não conhece. Áreas que a gente pensa que está bem, às vezes não está bem. Áreas que a gente pensa que há luz, mas ainda a luz não chegou. Então sonda, prova-nos. Conhece as nossas inquietações. Talvez nós tenhamos inquietações de tantos anos. Às vezes a gente tem inquietações que vêm já da vida intrauterina, fruto já das inquietações dos nossos pais, mas que só o Senhor pode nos fazer tomar consciência. E na medida em que o Senhor nos sondar e nos provar e trazer isso à tona, a partir de hoje, nos leva a trilhar um caminho de justiça. Que a tua mão esteja sobre este lugar e que tudo o que acontecer aqui, o Senhor tenha pleno controle. Que os anjos ministradores já estejam neste lugar. Que os anjos ministradores já estejam nesse lugar e que a tua mão esteja sobre nós. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero falar sobre o tema Uma família doente, um filho ferido. Esse é um dos temas mais desafiadores. Porque para a gente pensar na nossa vida, muitas vezes a gente vai ter que fazer um retrospecto. Nós vamos ter que fazer uma reflexão sobre a nossa família. E a primeira coisa estranha que muitas vezes nós vamos nos deparar é com a ideia de famílias abençoadas com sérios problemas. Famílias abençoadas, mas que trazem sérias questões, que quando não são resolvidas, elas vão passando pelas gerações, como nós temos falado. É interessante quando nós analisamos a linhagem dos patriarcas. Primeiro nós já vemos aquele problema de Abraão com Sara, toda aquela problemática quando Abraão pega a sua escrava Agar e gera com ela Ismael. Aquilo já foi um problema. Um problema que persiste até os dias de hoje. Na linhagem seguinte, em Isaac, é esquisito quando Rebeca termina a sua vida dizendo: amargurada estou da minha vida. Você imagina? Amargurada. Essas questões não são resolvidas e passam para a geração seguinte, porque Isaac e Rebeca tomam uma decisão em que ambos se afetuam, se apegam a um dos filhos. Isaac se apega a Esaú e Rebeca a Jacó. Isso vai fazer com esses filhos, com que eles tenham uma relação no futuro de muito ódio. E um ódio que aflorou a um ponto em que o Esaú queria matar o próprio irmão. Você imagina tudo isso dentro de uma família de quem a quem Deus disse que iria usar para abençoar o planeta, a mim e a você. Esse Jacó, que foi o filho colocado de lado para o pai, quando lá adiante ele vai falar com o faraó, ele fala uma coisa esquisitíssima. Ele diz: faraó, poucos e maus foram os dias da minha vida. Como é que essas questões não resolvidas, elas vão passando para as gerações? E veja que coisa mais estranha. Esse Jacó, que foi o filho rejeitado, colocado de lado pelo pai, ele, na medida em que com Raquel e Lia geram os seus filhos, ele repete o comportamento de Isaac. E ele elege José em detrimento dos 11 filhos e ainda tinha filhas que nem foram contadas. E resultado, ele coloca também a sua geração dos seus filhos em guerra. Porque no passado o irmão dele quis matá-lo. Agora os filhos querem matar um filho que ele elegeu para dar o seu afeto e o seu amor em detrimento dos outros. Veja como nós podemos ser uma família abençoada, mas muitas vezes termos questões não tratadas, não resolvidas, e se essas questões emocionais não são resolvidas, é bem possível que nós a transfiramos para a geração seguinte. E o mais interessante é que a Bíblia poderia colaborar com a nossa carne religiosa, ocultando esses fatos. A Bíblia poderia muito bem nos fazer o favor de mostrar a família de Abraão, de Isaac, de Jacó como as famílias mais lindas, mais belas, mais felizes, mas pelo contrário, ela expõe o lixo, as questões não resolvidas. A Bíblia faz exatamente o contrário do que normalmente eu e você fazemos. Ao invés de ocultar, ao invés de passar um verniz, ao invés de maquiar, a Bíblia expõe a realidade para mostrar que eu e você, desde aqueles que falam neste altar até os que estão sentados, dos mais novos aos mais velhos, podem estar passando por situações tão iguais e tão trágicas, e que se nós não resolvermos, nós podemos terminar os nossos dias como Jacó, dizendo poucos e maus, como a senhora Rebeca, amargurada estou da minha vida. Podemos ter a nossa caminhada marcada de relações terríveis entre nós e os nossos irmãos de sangue, de guerra, de ódio, e ainda se não resolvemos isso, os nossos filhos crescem, e inconscientemente esses paradigmas e fortalezas não tratadas, não resolvidas, e essas questões não perdoadas, e esses nós não desatados, inconscientemente, sem que percebamos, passamos isso para os nossos filhos. E aí você que não foi amado, não foi querido, que foi rejeitado, de repente você se vê incapaz de amar seu filho. A Bíblia nos conta a história de José. Ele era fruto dessa família disfuncional. Ele era fruto de um lar em que os pais crescem em guerra. Eu acredito, pelo menos se você pensar em todos os casos de famílias de poligamia, não teve um caso que deu certo. Pegue todos os casos de poligamia, de homens casados com duas, três mulheres, você vai ver que o negócio era guerra. E aí o Jacó, mas já teve uma maracutaia do sogro, né? Do Labão. Labão lembra muito Lambão, né? Jacó enganador, junta com Lambão, vai virar um negócio. Aí o Labão, querendo casar a filha mais velha, já arma um problema lá no casamento. E aí, Jacó se casa com a filha mais velha, tem que trabalhar, e depois se casa com a mais nova. E o casamento de Jacó era um casamento marcado por guerras, por intrigas. Se você lê a história do Gênesis, essas mulheres estavam se digladiando, e para piorar, Lia era a esposa fértil, Lia que era a esposa não amada, ela foi gerando filhos e filhos e filhos e filhos, e Raquel foi ficando de lado. Para os irmãos terem ideia, Raquel chega num ponto de crise em que ela amplia a problemática quando ela pega a sua escrava e diz para Jacó: se eu não te posso dar filhos, então você tenha relações com a minha escrava para que através dela eu te dê filhos. Era uma confusão. Mas finalmente Raquel gera o primeiro filho. E a questão inconsciente, mal resolvida de Jacó, ela passa para José. Ele repete o comportamento do pai. Ele pega o José e o elege como filho mais amado. E esquece de todos os outros filhos. palavra de Deus vai dizer que quando José tinha seus 17 anos, lá no capítulo 37, que um dia Jacó faz uma túnica muito bonita, ao invés de fazer 12 túnicas, ele faz apenas uma. E ele entrega essa túnica a José. Isso teve um significado simbólico tão forte que a palavra de Deus diz no capítulo 37, versículo 4, vendo os filhos, os irmãos, que o pai amava mais a José do que a eles, diz a Bíblia que esses irmãos passaram a odiá-lo. Eles passaram a odiá-lo e não podiam falar com ele pacificamente. As coisas foram piorando. No entanto, José se destaca dentre esses irmãos no quesito espiritualidade. Ele ainda adolescente, começa a ter sonhos proféticos. Ele vê 12 feixes de trigo, e aqueles 12 feixes, os 11 se inclinavam diante do feixe dele. Ele narra o sonho para os irmãos, e a Bíblia diz no versículo 5 que os irmãos passaram a odiá-lo ainda mais. Ele tem um segundo sonho em que ele vê o sol, a lua e 11 estrelas se curvando diante dele, e ele conta o sonho para os irmãos e para o pai. E no versículo 8 diz a Bíblia que os irmãos tanto mais o odiavam. Acompanhe a sequência. Verso 4, passaram a odiá-lo. Verso 5, e o odiaram ainda mais. Verso 8, e tanto mais o odiavam. Um dia, Jacó chega para o filho José, o filho mais queridinho, mais paparicado. Veja como é que a questão dele é inconsciente. Ele não percebe, ele não nota. E ele chega para José e fala: vai ver como se passa os seus irmãos. Ele era quase o caçula. E José vai avistar-se, vai ver, vai investigar. É o típico filho dedo duro. Paparicado virou dedo duro. E o pai o usava como era um serviço de espionagem. Só que esses irmãos que odiaram, e o odiaram ainda mais, e tanto mais o odiavam, eles já estavam no estágio da vingança. Porque quem odeia, odeia, odeia, vai querer se vingar, vai querer matar. E esses irmãos, enquanto estão lá cuidando da fazenda, dos negócios do pai, estão conversando acerca de José. Eles estão elaborando um plano de assassiná-lo. Eles estão pensando como é que eles vão matar o próprio irmão. E de repente um deles faz uma piada dizendo: agora deu para dizer que vai reinar sobre nós. Quando de repente lá adiante vem José e um deles diz: lá vem o tal sonhador, vamos colocar o nosso projeto em prática, matemo-lo e veremos em que se darão os seus sonhos. Quando José chega, esses irmãos o seguram, eram 11 irmãos, ele era o caçula, e ficam ali pensando como é que a gente vai matar esse cara. Mas o filho mais velho, Rubem, que participava de tudo, mas que com peso na consciência, sendo o primogênito, sendo mais velho, ele diz: ei, não façamos isso, porque o jovem é sangue do nosso sangue, carne da nossa carne. Então eles colocam José dentro de um buraco, de um poço, de uma cisterna. E Rubem dá uma saída. Enquanto isso, esses irmãos então ficam pensando em como vão se livrar dele. Até que vem uma caravana de escravos em direção ao Egito, e eles pensam o seguinte: nós vamos então matar dois coelhos com uma paulada só. A gente não mata ele, mas a gente se livra dele, vamos vendê-lo como escravo. Essa caravana passa, eles negociam José a preço de escravo, porque eles sabiam, eu me lembro nas aulas de história, que na época do Brasil escravocrata, o escravo vivia até os seus 30, 35 anos de idade, não havia mais expectativa de vida em relação a isso, porque as condições eram terríveis. Na cabeça desses irmãos, se no Brasil escravocrata, 200, 300 anos atrás, um escravo vivia até 30, seus 35 anos de idade, imagine isso na época de José há milênios, há não sei quantos anos atrás. Na cabeça desses irmãos, José iria ter muito pouco tempo de vida, e por lá ele ficaria. E o ódio, a vingança estaria consumada. José vai até o Egito. Mas ele não sabia que o Deus soberano conspirava a seu favor. E chegando no Egito, ao invés de ir para o campo de concentração de escravos, quando todos os escravos são colocados para que as pessoas comprassem, levassem seus escravos, um homem chamado Potifar se afeiçoa por José e compra José, e José vai trabalhar na sua casa. E durante o tempo que José trabalhou na sua casa, as coisas de Potifar prosperaram. Mas esse Potifar já era produto, já era de um contexto de uma família doente, porque a mulher de Potifar, todos os dias ela se insinuava para com José. Mas esse José, apesar das problemáticas, veja bem, é possível ser alguém abençoado, mas doente. Esse José, apesar de ser um homem abençoado, de temer a Deus, de ter visões proféticas, ele era um homem íntegro. Ele tinha integridade. Ele dizia não, mas um dia essa mulher se aproximou dele num dia, num momento em que não havia ninguém. E José tenta correr, mas essa mulher devia estar incorporada, porque ela consegue segurar José, e as roupas de José ficam nas suas mãos. E ela começa a gritar, e os oficiais chegam, e ela diz: ei, é este homem que o meu marido diz que é honesto, veio aqui, tentou abusar de mim, mas a sua roupa ficou como prova do crime. Quando Potifar chega, José vai para cadeia. Agora, se ele foi vendido como escravo, agora ele é um presidiário. Ele vai para cadeia. Alguns anos se passam nessa cadeia. Eu não sei a quantidade de tempo que ele fica nessa cadeia. Mas passado algum tempo, questão de anos, chegou até aquela cadeia um padeiro e um copeiro. Neles fizeram alguma coisa muito trágica. E esses homens tiveram sonhos enigmáticos. E José já vinha com esse dom de sonhos, de interpretar sonhos. E ambos contaram seus sonhos a José. José disse: olha, a interpretação é a seguinte. Ele diz: o padeiro não vai escapar, mas você, copeiro, vai escapar e vai estar diante de Faraó. E José diz: quando você estiver diante de Faraó, lembra-te de mim. E tal como José interpretou, aconteceu. O copeiro conseguiu ser liberto, mas ele não se lembrou de José. Ele não se lembrou de José. Passaram-se um ano, ele não se lembrou de José. 2 anos, o faraó teve um sonho. Era um sonho que ninguém conseguiu interpretar. Era um sonho enigmático. Todos os sábios, magos, adivinhos, sábios. E aí, aquele copeiro, então a ficha caiu, e ele chega para Faraó e diz assim: olha, tem um judeu lá na cadeia, que há 2 anos atrás eu tive um sonho, padeiro, e ele interpretou e se cumpriu. Quer fazer um teste? Traga. E diz a Bíblia que José se apruma, se apronta, toma banho, faz a barba e vai estar diante de Faraó. Quando José se aproxima, o faraó diz: ouvi a teu respeito, de que quando tu ouves um sonho, tu interpretas. E José dá mais uma marca de que é possível ser um homem abençoado, doente, mas íntegro, quando ele diz para Faraó: isto não procede de mim, mas contai-me o sonho, porque o Senhor Deus vai te dar resposta favorável. Faraó narra o sonho que os irmãos sabem, das 7 vacas gordas e magras, das 7 espigas grandes e mirradas, e esse sonho é contado. E José recebe a revelação do Espírito, dizendo: Faraó, este sonho fala acerca de 7 anos de fartura, de prosperidade. Durante este tempo, destaca oficiais para que guardem todo o alimento, porque as 7 vacas mirradas, espigas mirradas, estão profetizando, pré-anunciando 7 anos de fome, de escassez. E o alimento guardado vai então fazer com que os povos venham, e o Egito vai ter mantimento para alimentar o seu povo e os povos da terra, porque lembre você que o Egito não era apenas um país, o Egito era o império que comandava o planeta naquela época. Essa palavra de José, ela fala de forma tão veemente ao coração de Faraó, e José havia dito: destaca oficiais. José e Faraó diz: você é o cara. Você vai ser o meu principal oficial. Mais do que isso, você vai ser o governador. Eu tive a curiosidade de procurar em alguns comentários bíblicos. Há uma versão da Bíblia chamada Septuaginta, que é o texto hebraico traduzido para o grego. A Septuaginta fala de José como o poderoso da terra. Veja que ele se torna o segundo homem mais forte politicamente no planeta naquela época. Faraó diz: você vai ser o governador. E Faraó olha para os seus oficiais e diz: aquilo que José disser, fazei. Não apenas estará acima de mim, mas o que ele falar a partir de hoje é regra. José recebe vestes de governador, roupas de governador, anel de governador, carruagem de governador, sai nas ruas, é aplaudido, é ovacionado, é recebido como governador. E aqui começa a história de José. Era José da idade de 30 anos. Era José da idade de 30 anos quando se apresentou a Faraó, rei do Egito, e andou por toda a terra do Egito. Mas o que que acontece com José? Ele saiu de casa aos 17. Entre os 17 e o segundo maior posto do planeta, 13 anos se passaram. E nós vamos começar a perceber algumas coisas um tanto quanto estranhas, para mostrar que pessoas abençoadas podem guardar coisas tristes e terríveis na sua história. A primeira coisa estranha na alma, nas emoções, no caráter desse moço, fruto da história, dos traumas, das vivências terríveis, está no capítulo 41, verso 50, no texto que a gente abriu. Você pode voltar e abrir sua Bíblia lá. Capítulo 41, verso 50. Diz o texto que antes de chegar a fome, nasceram 2 filhos a José, os quais lhe deu a Zenate, filha de Potífera, e o pai fazia o quê? Ele era um sacerdote. Dion, se você usa um pouquinho da sua cabeça, você sabe que José está num lugar pagão. Ele está num lugar em que as pessoas adoram piolho, as pessoas adoram rato. E ele se casa com a filha do sacerdote que ensinava os outros a adorar piolho, rato, vaca. Ele se casa com a filha do pai de santo daquela região. Ele era judeu. Judeu não se misturava. Mas ele se casa com a filha de um homem pagão. E no verso 51, após um tempo de casado, ele gera com ela dois filhos. No versículo 51 diz a palavra: José, ao primogênito, ele chama de Manassés. A expressão hebraica Manassés quer dizer aquele que faz esquecer. Ele chama o filho de esquecimento, pois disse, pois concluiu: Deus me fez esquecer de todos os meus trabalhos. A expressão hebraica, a palavra trabalho, não é boa, é uma tradução pobre, porque dá a entender de trabalho secular. A expressão hebraica fala de um trabalho de parto, ela fala de uma dor, de um trabalho tão doloroso que só uma mulher que está dando à luz em parto normal sente. Deus me fez esquecer das minhas dores terríveis. E se José parasse até aí, dava até para a gente tentar criar uma boa teologia. Mas em seguida ele diz: Deus não só me fez esquecer das minhas dores, mas ele me fez esquecer de toda a casa de meu pai. Deus me fez esquecer de toda a casa de meu pai. Deus me fez esquecer da minha família. O que que acontece quando alguém vai crescendo num contexto de guerras, de brigas, de feridas, de traumas, de horrores? A primeira coisa que acontece com José é que ele aborta a sua própria família. Ele aborta a sua própria família. Se você acompanhar a cronologia bíblica, você vai descobrir que José, ele só foi reaver os seus irmãos aos 39 anos de idade, porque ele ficou 7 anos cuidando da prosperidade, e 2 anos ainda a fome reinou até que os irmãos viessem ao Egito. Ele reaviu seus irmãos aos 39, e o pai possivelmente com 41, 42 anos de idade. Ele só reaviu aqueles que um dia o venderam e o machucaram 22 anos depois. Mas não foi porque ele quis ir lá. Não foi porque ele recebeu uma revelação do Espírito dizendo: volte e acerte a sua vida com a sua família. Não. O coração dele estava tão duro, tão machucado, tão ferido, que ele disse para si mesmo: a partir de hoje eu risco a minha família do mapa. E o pior, ele espiritualiza isso. Ele diz: Deus é quem me fez esquecer. Ele pega os seus mecanismos de defesa, a sua alma machucada, e ele diz: Deus me fez esquecer da minha família. Tinha espírito de engano. Ele que foi tantas vezes usado pelo Espírito Santo, agora tem espírito de porco na vida de José. Eu fico pensando quantas vezes, quem sabe o faraó não tenha dito: José, você já está aqui 1, 2, 3 anos trabalhando arduamente, vai lá ver seu pai, cara. Seu pai deve estar lá pensando que você está morto. Vai lá ver sua família. Você tem quantos irmãos? 11. Minha mãe já é falecida. Vai ver seu pai? Não. Não. 37 anos de idade, vai lá ver seu pai, vai lá ver seus irmãos. Não. Alguém disse que o oposto do amor não é o ódio. Fala para o seu vizinho: o oposto do amor não é o ódio, é a indiferença. é a indiferença. Quantas pessoas nós recebemos numa sala de atendimento para nos dizer: eu não tenho ódio do meu pai, eu não tenho ódio da minha mãe, eu não tenho ódio do meu marido, da minha esposa, eu simplesmente não tenho nada. Nada. Nem amor, nem ódio. É a indiferença. Nós podemos abortar pessoas que convivem conosco diariamente. Não precisa nem sair de casa. Não precisa nem sair do quarto. Nem da mesma cama. É possível que nós abortemos pessoas emocionalmente, afetivamente, que convivem todos os dias conosco. Numa postura de frieza, de indiferença. Porque lá no fundo, nós guardamos os nossos rancores, as nossas mágoas. Quantas vezes até nós evitamos guardar, evitamos o conflito. Evitar o conflito pode produzir uma paz frágil, mas arruína o relacionamento, mantém-o raso e baseado no medo. Sem a solução, o relacionamento permanece no nível superficial e nunca chega à intimidade que nasce do enfrentamento das questões difíceis. Ele aborta a família. Enquanto eu estava ali refletindo um pouquinho dessa mensagem, Deus começou a me lembrar do dia que eu abortei meu pai. Meu pai sempre foi um grande herói. Mas meu pai um dia começou a tomar outros caminhos. Se envolveu com mulheres. E eu tinha mais ou menos 15 anos de idade. Quando a minha mãe começou a ter as primeiras desconfianças. E até que veio à tona, e tudo isso veio à tona, eu me lembro, na igreja, meu pai era um presbítero. E lá estava escrito a disciplina dele. E por alguma razão eu fui me distanciando dele. Eu fui me distanciando. E olha, porque isso já foi acertado, né? Com 17 anos eu me converti. Ah, meus irmãos, quando me converti, por um lado foi muito bom, mas foi um negócio terrível, porque aí eu me tornei o profeta do meu pai. Eu fui duro com ele. E aí, eu fui entender uma coisa, muitos anos, um dos perigos. É muito legal, às vezes a gente tem na igreja, meu pai espiritual, minha mãe espiritual. Isso tem um lado bom, positivo, salutar, bíblico. É bíblico. Nós temos pais espirituais, mães espirituais. Jesus na cruz disse para Maria, olhou para Maria e falou assim: olha aí, está vendo João, eis aí teu filho. E João, eis aí tua mãe. Tinha ali uma questão espiritual. João vai ser seu filho espiritual. Mas você sabe o que eu fiz? Eu adotei o meu pastor como meu pai espiritual. e escolhi o meu pai terreno. E um dia, eu estava lendo a parábola do filho pródigo. Senhor, deixa eu parar de chorar aqui, misericórdia. Eu estava lendo a parábola do filho pródigo, quando esse filho sai de casa. Saiu de casa, rompeu com o pai. Mas igual eu fiz, saí de casa. E sabe para onde eu fui? Fazer missões. Fui fazer missões. E aí, o que, que o filho pródigo fez? Se agregou a cidadãos, olha aí, autoridades. Você sabe o que, que ele quis fazer? Substituir a figura do pai com aquelas autoridades. E você sabe o que aconteceu? O filho pródigo descobriu que a figura do pai e da mãe são insubstituíveis. E esse cara veio a passar fome. Não apenas fome física, material, mas a alma dele veio passar fome de pai. Fome de pai. É importante ter pais e mães espirituais, mas é muito perigoso quando você tem pais e mães espirituais, porque no fundo você abortou seu pai e sua mãe, e oculta este aborto, esse processo de desvinculamento afetivo, e usa pais e mães espirituais quando no fundo você resiste voltar à sua casa e dizer para o seu pai e para a sua mãe: um dia eu te desonrei. Apesar de todos os pesares, o senhor é o meu pai e a senhora é minha mãe. Honra é incondicional. Ah, pastor, mas meu pai é o capeta, mas é seu pai. A minha mãe é sua mãe. Honre eles. Porque quando você não os honra, não vai ter pastor, pastora, pai, mãe espiritual que vai saciar a fome de pai, de mãe. Honre eles. E o filho pródigo voltou e se reconectou. José aborta. Mais ou menos um ano atrás, eu tive essa oportunidade, esse privilégio de sentar com meu pai e de pedir perdão para ele. E dizer: pai, me perdoa, porque um dia eu tentei te substituir. E eu falei: pai, meu pai em adultério morando com outra mulher. Põe a mão na minha cabeça e me abençoa. Ora por mim. Teve dias nos mais altos ápices da minha espiritualidade que eu ria do meu pai. Ele era presbítero, mas ele ia orar, eu até dava gargalhada. Você é um religioso lá dentro de mim. E eu o desonrava. E crente, expulsando capeta, viajando, escrevendo livros. Mas eu fui até ele e disse: agora põe a mão na minha cabeça e ora por mim. E me libera e me perdoa. José aborta o pai dele, a mãe. A mãe nem existia mais, partiu no nascimento de Benjamim. Mas ele aborta a família toda. Olha no capítulo 45, o encontro dessa família. Capítulo 45, aqui José possivelmente está com seus 39 anos de idade. Ah, desculpa, irmãos, é capítulo 42. Vamos caminhar rápido, vou tentar terminar em 10 minutos para a gente orar. Capítulo 42, versículo 6, diz a palavra de Deus: era José governador daquela terra, era ele quem vendia todos os povos da terra, e os irmãos de José, veja, vieram e se prostraram, 22 anos depois, gente. Rosto em terra perante ele, aqui já foi um ato da providência divina. Porque os estudiosos dizem que esse segundo homem mais forte do planeta, do ponto de vista humano, nunca poderia se encontrar com esses plebeus vindos de Canaã. Mas foi um ato da providência quando este homem sai para averiguar o mercado, a economia, as vendas, e de repente ele se depara com aqueles que um dia o venderam para esta terra. Esses irmãos se prostram diante dele, mas o versículo 7 diz: vendo José a seus irmãos, reconheceu-os, porém, não se deu a conhecer. A segunda marca de uma alma ferida, machucada, é que essa alma não se dá a conhecer. Ele não se deu a conhecer. Quando nós somos pessoas feridas, as pessoas olham para nós e veem uma máscara. As pessoas olham para nós e veem um personagem. Há um autor chamado Brennan Manning, ele fala desse impostor que às vezes vive em nós. Esse impostor que em algum momento da nossa vida entrou e assumiu o comando. E às vezes o que a pessoa está vendo em nós não somos nós, mas é um impostor, é um personagem, é uma peça teatral. E você precisa descobrir quando é que esse impostor entrou em você e tirar sua máscara em nome de Jesus e mostrar quem é você, trazer as suas coisas à tona, o seu coração à tona, porque se você decide não se dar a conhecer, é possível que você continue aqui sendo abençoado, mas que chegue no final da sua vida dizendo como Jacó: poucos e maus foram os meus dias. Como Rebeca, amargurada estou, tudo crente, mas com as suas questões emocionais não resolvidas. Ele não se dá a conhecer, porém não se deu a conhecer. E lhes falou asperamente. Repare, asperamente. E lhes disse: de onde vindes, cambada de cachorro, sem vergonha, gente safada, seus ordinários. Aqui é tudo, está fora, tem da Bíblia. Tá? Seus ordinários, de onde vindes, o que, que vocês estão fazendo aqui? Aí eles: nós somos lá de Canaã. Não, vós sois espiões. E ele coloca os seus 10 irmãos, porque um ficou lá todos na cadeia. Chá de cadeia para vocês. Depois ele faz uma negociata com os irmãos e pega o Simeão, coitado do Simeão. Ele deixa o Simeão de 2 a 3 anos na cadeia, enquanto os irmãos voltam para trazer Benjamim. É esse José, é esse cara que a gente tem como um tipo de Cristo, e de fato ele foi um tipo de Cristo. É esse José, cheio do Espírito Santo, que guarda em cadeias pessoas da sua própria família. É esse cara de quem Faraó disse: quem há na terra mais cheio do Espírito? Você já pensou você ser a pessoa que flui nos dons, no poder de Deus, na graça de Deus, sonhos proféticos? Está aí José. O segundo homem mais poderoso. Mas a alma dele está machucada. Versículo 9 diz a palavra: então se lembrou José dos sonhos que tivera, a sua mente se volta para o passado, ele se lembra da sua história, ele começa a se lembrar da sua história desde os 17 anos, daqueles sonhos, daquelas premonições, porque alma ferida é alma presa ao passado. É muito comum, às vezes eu vou num lugar, aí a pessoa chega e fala: não, mas você lembra tanto um sobrinho meu? Não, mas você lembra tanto. Uma vez eu fui numa igreja, eu estava dando um curso, a mulher do pastor, depois de algum tempo, eu via que ela ficava muito resistente, ela fala assim: olha, você me lembra tanto um pastor que me machucou tanto, e é terrível o seu jeito de falar, tudo em você lembra aquele pastor que me arrebentou. Eu falei: irmã, tem misericórdia. Às vezes você olha para alguém que te lembra alguém que te feriu, a voz da pessoa, o cheiro, você passa e sente um cheiro, e aí o passado volta, uma melodia, alguma coisa que faz esse passado mal resolvido voltar, e aí o que que nós fazemos? Engolimos novamente o passado. José diz para os irmãos, no versículo 19: se sois homens honestos, fique detido um de vós na casa da vossa prisão, e vós outros ide e levai cereal para suprir a fome das vossas casas, e trazei-me vosso irmão mais novo, com o qual serão verificadas as vossas palavras, e não morrereis. José está dizendo: olha, o negócio é o seguinte, eu já fui traído pelos irmãos, eu já fui traído pelo copeiro, eu já fui traído pela esposa de Potifar, ninguém mais me passa a perna. Eu não confio nem na minha sombra. Alma ferida não confia em gente. Alma ferida não confia em pessoas. É possível que muitas pessoas que estejam aqui, que foram feridas, quem sabe pelo pai, nem a Deus conseguem chamar de pai. Só de ouvir a palavra pai já dá arrepios. Quem é ferido por gente desconfia de gente. E no versículo 24: e retirando-se deles, chorou. Ele sente a dor do seu passado. O que que a gente aprende? Tempo não cura a dor. Distância não cura a dor. Vida espiritual não quer dizer que você está sadio. Esquecimento não é sinônimo de cura. Capítulo 45. Quando os irmãos voltam até o pai para trazer o filho Benjamim, o pai evidentemente não quis deixar, porque o pai era um pai ferido. O pai diz assim: vocês não vão levar Benjamim para que não lhe suceda algo semelhante o que aconteceu com José. Mas os anos vão se passando até que a fome se torna severa, terrível. E Judá vai ao pai e diz: pai, morra eu, se eu não te trouxer Benjamim. Nós vamos morrer todos nós. E o pai libera Benjamim. E aí chegam até o Egito esses 10 irmãos e Simeão é trazido, são os 11. São os 11 que um dia o venderam para o Egito. E aí eles se colocam diante de José, José os chama para um jantar, ninguém estava entendendo nada, José possivelmente estava muito bem vestido, 20 e tantos anos mais velho, ele falava o egípcio já fluentemente, ele era tão hipócrita que ele se utilizava de intérpretes, ele entendia o hebraico porque era judeu, mas usava de intérpretes, ou seja, era uma peça teatral, era tudo uma farsa. E aí José, ainda aspirando algo, intentando algo contra aqueles irmãos, manda que o oficial colocasse na mochila de Benjamim um copo especial, despede aqueles irmãos cinicamente. Esses irmãos vão embora, até que o oficial vai atrás e diz: alguém roubou o segundo homem mais forte do planeta. Eles ficam desesperados e Judá abre a boca para dizer: morra aquele com quem for achado o copo. E aí foram revistando as malas e o copo estava lá na mochila do Benjamim. Aí eles rasgam roupas, fica todo mundo despindo, só de fraldão, arranca cabelo, pega a toalha, areia, joga na cabeça. Fala: agora está todo mundo perdido. O nosso pai vai morrer, vai ter um infarto fulminante. E aí eles voltam até José. Chega todo mundo arrebentado, sujo, esmulambado, cheio de areia, rasgados. E aí Judá vai fazer uma intercessão a favor de Benjamim. Judá diz assim: eu posso usar da palavra? E o governador fala: o que você tem para dizer? Vocês foram roubados, foram pegos em flagrante. Judá diz assim: deixa eu contar uma história para o senhor governador. Não mata esse filho nosso, não, e nem a nossa. Sabe por quê? Porque há mais de 20 anos atrás, nós tínhamos um irmão que não existe mais. Aí aquele negócio já começou a mexer com José. Houve uma tragédia. Aí o José, que queria esquecer, que botou o nome do menino de Manassés, aí Deus faz ele lembrar. Deus começa a pegar a tragédia que ele quis esquecer e vai colocando gradativamente diante dele. Houve uma tragédia. E o nosso pai chorou por muitos anos a morte desse filho. Aí aqueles nós, aquelas doenças, aquelas amarguras, aquele negócio começou a borbulhar, borbulhar, borbulhar, borbulhar, e aquilo foi mexendo com José, e Judá foi falando, e aí na medida que Judá foi falando, eu imagino que as lágrimas, porque você vai ver no capítulo 45, Judá devia estar pensando: Deus está me usando para falar com esse cara, Deus está me usando, vai dar certo, vai dar certo. E aí quando Judá encerra, no capítulo 45, diz a palavra: então José, não se podendo conter diante de todos que estavam com ele, bradou: saiam todos da minha presença. Foi a última frase que ele disse na língua egípcia. E ninguém ficou com ele quando José se deu a conhecer a seus irmãos e levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviam, e também lá na casa do faraó o choro dele foi escutado. E disse a seus irmãos, agora no hebraico, como um judeu: eu sou José, o meu pai ainda está vivo? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque ficaram atemorizados perante ele. Disse José: agora chegai-vos a mim. E chegaram-se. E ele disse: agora ele vai vomitar a dor dele. Ele vai pegar a dor dele de 25 anos atrás e ele vai vomitar. Ele diz: eu sou José, o vosso irmão, a quem vocês venderam para o Egito. A primeira coisa, como etapa de cura e de confronto na vida de José, é que ele toma a decisão de ser curado. Ele toma a decisão de ser curado, porque ele poderia muito bem ter se calado, Ele poderia ter dito assim: olha, com licença, deixa eu ir ali no banheiro e chorado e voltado e dito para os irmãos: vamos, pode todo mundo ir embora, vão para a casa de vocês, voltem todos em paz. Mas ele decide acabar com a farsa. Ele decide acabar com a peça de teatro. Ele diz: eu sou José. Ele tira essa roupagem de governador para assumir o verdadeiro personagem. Ele tira esse impostor. Ele bota o impostor para correr e diz: eu sou José. Eu sou aquele a quem vocês venderam para o Egito. Ele toma essa decisão. Olha para o seu vizinho do lado e diga para ele: o mais importante não é o que fizeram de nós. Não é o que fizeram de você. Mas é o que você vai fazer com aquilo que fizeram de você. Eu vou repetir: o mais importante não é o que fizeram de nós, mas o que faremos. O que faremos. Não é mais importante o que fizeram conosco, mas o que decidiremos com aquilo que fizeram conosco. Você precisa decidir se vai impressionar ou influenciar as pessoas. As multidões são impressionadas pela imagem, mas você pode influenciar as pessoas tirando a máscara, sendo verdadeiro e admitindo os seus fracassos e as suas falhas. A dor é inevitável, mas a miséria, o infortúnio é opcional. Não podemos evitar a dor, mas podemos nos sabotar em relação à alegria. Ele toma a decisão de ser curado. Em segundo lugar, ele expressa sem reservas os seus sentimentos, ele chora. Irmãos, quando eu comecei a chorar as minhas dores do meu passado, quando eu comecei a colocar isso para fora, quantas vezes eu ia conversar com uma irmã que me acompanha, quantas vezes eu ia conversar, vinha aquele choro, eu trancava: não, eu preciso assim, eu não posso chorar assim, eu preciso dar uma melhorada nesse choro. E aí o choro vinha e trancava aqui na garganta. Aí daqui a pouco apareceu uma dor aqui, porque eu trancava aqui. Aí o médico fez uma endoscopia e falou: cara, você está com uma inflamação aqui, isso parece refluxo. Aí na medida em que eu chorei, acabou o refluxo. É porque vinha o choro, aí começou a doer aqui. É igual aconteceu com o salmista Davi: enquanto eu calei o meu pecado, os ossos... Deixa eu falar uma coisa para você: ou você fala da sua dor, ou a sua dor vai falar através de você, e ela fala através das doenças. A dor fala através das doenças, das enfermidades. Eu não estou dizendo que toda doença é fruto da dor, mas se você não liberar a dor que está guardada dentro de você, essa dor pode se manifestar através de sintomas físicos, orgânicos. A dor vai falar, seja pela sua boca ou seja por sintomas, ela vai falar. Mas esse José, quando ele de fato decide ser curado, ele abre o coração e ele chora. Ele não queria saber quem ele era, se era governador, seja o que fosse, um tipo de Cristo. Ele abre o coração e que ele coloca essa dor para fora. E quem estava passando lá fora, o pessoal devia ter até um pessoal pensando: meu Deus, mas José não é crente? José não é cheio do Espírito? José não é um tipo de Cristo? Mas ele não quer saber de mais nada, eu quero é Deus. E ele expressa essa dor, ele vomita essa dor, e a dor era uma dor tão forte que ele dá um murro, um grito. É aquela dor que já não é mais de um processo da razão, ela vem lá das entranhas, dos intestinos, E aquele cara chora tão alto que o faraó escuta a sua dor. Ele, em quarto lugar, terceiro lugar, ele dá nome à sua dor. Ele diz: a minha dor tem nome, vós me vendestes para o Egito. E em último lugar, no versículo 14, e lançando-se ao pescoço de Benjamim, seu irmão chorou, e abraçado com ele chorou Benjamim. José beijou a todos os seus irmãos e chorou sobre eles, e depois seus irmãos falaram com ele. Depois que esse cara vomita sua dor, ele consegue jogar isso para fora. Agora ele está preparado para abraçar, para beijar, para chorar, para se reconciliar com a sua família. Um minuto eu termino. Quatro sinais de cura. Primeiro, a reaproximação. Versículo 4. Agora, chegai-vos a mim. É a reaproximação. Já começa aqui a reaproximação. Segundo, versículo 5. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos. Segundo sinal da cura, ele começa a enxergar o ofensor diferentemente. Terceiro sinal, ainda no verso 5, ele diz: agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haver desvendido para aqui, porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Preste atenção nisso. Isso é o mais tremendo. José consegue enxergar propósito de Deus na sua tragédia. José consegue enxergar propósito de Deus. Deus jamais desperdiça uma dor. Fala para o seu vizinho: Deus não vai desperdiçar a sua dor. Diga para o seu vizinho: Deus não vai jogar fora o seu passado. As experiências árduas são as que Deus mais usa para prepará-lo para o ministério. Na verdade, é muito provável que o seu maior ministério surja da sua dor. Quem poderia ministrar melhor aos pais de uma criança com síndrome de Down do que outro casal que tenha um filho padecendo deste problema? Quem poderia ajudar melhor na recuperação de uma alcoólatra do que alguém que tenha combatido esse demônio e tenha achado a liberdade? Quem poderia confortar melhor uma esposa que tenha sido trocada por um amante do que uma mulher que tenha passado pela mesma agonia? Se você deseja ser usado por Deus, deve entender uma verdade poderosa: as mesmas experiências que lhe trouxeram mais arrependimento e ressentimento na vida, aquelas das quais você queria esquecer e esconder, são as que Deus quer usar para ajudar aos outros. Elas são o seu ministério. Bendito seja o Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e de toda a consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Quando Deus te consola numa área, você tem condições de consolar outros naquela mesma área. Vamos ficar de pé todos nós. Fecha seus olhos um pouquinho. José vai dizer uma última palavra para os irmãos. Sabe o que ele vai falar para os irmãos? Fecha seus olhos. Ele vai dizer assim: escute bem. Após ele ter chorado, aberto o coração, ele entendeu o propósito de Deus. Aqui ele entendeu, antes não. Talvez você olhe para a sua história e fale: pastor, mas a minha história é uma desgraça. A minha história é o caos. José também não entendia nada. Ele só foi entender depois que ele abriu o coração dele, tirou a máscara, rasgou a alma. Aí ele foi entender o projeto de Deus. Antes ele só via o caos. Antes ele só enxergava o caos. Mas ele disse depois a seus irmãos: apressai-vos, apressai-vos, subi a meu pai e dizei-lhe: assim manda dizer teu filho José, Deus me pôs por Senhor em toda a terra do Egito, desce a mim, não te demores, apressai-vos. Presta atenção nisso. José nunca teve pressa? Nunca teve pressa. Pelo contrário, ele rasgou, ele abortou a família. Nunca, nunca, nunca, nunca, por mais insistência que qualquer um tivesse feito, nunca teve nenhuma pressa. Mas na medida em que a luz chegou, agora ele diz: apressai-vos. Presta atenção. Você sabe o que é que José entendeu? Presta atenção. Que os traumas da sua vida já haviam roubado anos preciosos de convivência. Que os horrores da sua história lhe roubaram mais de 20 anos. Desde que ele foi ferido aos 17. Desde que ele foi nocauteado aos 17 anos. De repente a ficha cai e ele diz: apressai-vos, não vamos perder mais tempo, ide ao meu pai, trazei-o. E quem sabe você olha para a sua história e Deus está dizendo hoje para você: apressai-vos. Mas você diz: pastor, é tanta dor. Mas ele diz para você: eu sou o Senhor que te sara. Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Lançai sobre mim o vosso fardo, o vosso jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Porque o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Quem sabe, querido, você está carregando um fardo pesado. A sua história é uma história pesada, carregada, triste, trágica. E hoje você veio aqui, o Espírito Santo te trouxe aqui. E Deus está dizendo: vem trazer seu fardo. O que é que eu queria pedir para você enquanto você está de olhos fechados? Se você foi ferido por um homem, presta atenção. Você não vai ficar com vergonha, nem os irmãos de abraçar e nem as irmãs. Aqui nós vamos perder todo mundo a vergonha agora. Se você foi ferido por um homem, seja você homem, você mulher, você vai receber um abraço de um homem. E eu vou pedir que esse abraço seja de pelo menos 1-2 minutos. Talvez mais, talvez você vai precisar ser abraçado por uns 5 minutos, não sei. Se você foi ferido por uma mulher, seja você homem, seja você mulher, vem receber um abraço de uma mulher. Aí talvez você diga: pastor, eu fui ferido por um homem e por uma mulher. Recebe de um e depois recebe de outro. E eu queria que esse homem representasse, quem sabe, o seu pai. Esse homem representasse, quem sabe, aquele marido que te feriu. Aquele tio que te machucou. Aquele cara que abusou de você. Porque se pessoas te feriram, Deus quer usar pessoas para te curar. Gente fere gente, mas gente cura gente. Talvez você foi ferido pela sua mãe. Você guarda essa raiva, esse ódio, ou essa frieza, essa indiferença. E Deus está dizendo hoje para você: vem. E você vai abraçar uma dessas mulheres. Muitos homens aqui vão precisar de abraços de mulheres. Talvez você descobriu que a sua mãe tentou te abortar. Você foi rejeitado, escanteado. Talvez uma mulher no passado te feriu. tentou até abusar de você, não sei. É possível que muitos desses líderes que estejam aqui, vocês vão abraçar agora. Mas é possível que haja líderes aqui que foram feridos, machucados. Eu quero te desafiar, líder José. No final, pega alguém para te abraçar dentre eles. Se abraça, abraça, abraça, abraça. E no final, pega alguém que está aí do lado e abraça também essa pessoa. Tira a máscara também. Deixa a sua dor. Você vai ajudar pessoas agora, você vai consolar pessoas, mas depois Deus quer também liberar consolo para você. Porque essa cura tem que começar em nós, líderes. Porque se formos pessoas doentes, nós vamos pregar um evangelho doente. Se nós formos pessoas doentes, não fomos tratados, é possível que eu e você cheguemos como Jacó no final da vida, dizendo: poucos e maus foram os meus dias. Então tira a máscara hoje. Toma a decisão de abrir o coração hoje. Eu não estou dizendo que você vai sair daqui plenamente curado, restaurado. Eu sei que essa é uma caminhada, mas hoje cadeias vão cair aqui em nome de Jesus. Eu quero desafiar você a receber esse abraço. São dois desafios. Vem receber esse abraço. Segundo desafio: fala da sua dor, mesmo que baixinho, no ouvido dessa pessoa, no ombro dessa pessoa. Você pode fazer mais, você pode abraçar essa pessoa, falar da dor. E essa pessoa representando, quem sabe, o seu pai, você vai abraçar essa pessoa e ela tem um aspecto profético e você pode dizer: pai, tem coisas que eu nunca lhe disse. Mãe, tem coisas que estão agarradas na minha garganta, eu nunca te falei. E essa pessoa profeticamente está representando a sua mãe. E você vai falar, você vai vomitar isso. Enquanto você fizer isso, o Espírito Santo te auxilia. O Espírito Santo vai te auxiliar. E Deus vai dar graça. Você precisa desse abraço. Vem cá, sai do seu lugar. Sai do seu lugar. Vem cá na frente. Sai do seu lugar. Vem cá na frente. Vamos fazer fila. Se precisar fazer fila, você vai ser abraçado. Ninguém vai sair daqui sem ser abraçado. Escolhe a pessoa que você quer começar sendo abraçado. Vai num homem, vai numa mulher, escolhe essa pessoa. E você, líder, dá o melhor abraço. Agora você é pai, você é mãe. Você vai abraçar como pai, como mãe. Dá o abraço mais apertado. Não abraça ninguém com frieza, não. Bota essa pessoa, dá o ombro para ela. O amor vai inundar meu coração. Posso sentir no meu viver a emoção. Não há motivos para me esconder, pois tudo vai mudar. Não precisa falar nada, você líder. Não precisa falar nada, só abraça essa pessoa. Não fala nada, não fala nada. Não diga nada, não explique nada. Não fale nada, apenas abrace. Apenas abrace forte. Tudo vai mudar. Não precisa nem botar a mão na cabeça dessa pessoa. Só abrace, agora eu é abraço. Não é hora nem para impor as mãos. Abraça essa pessoa. Já posso sentir. E abraça o tempo suficiente. A mão sublime, poderosa sobre mim. Tudo vai mudar. Eu já posso ver o poder que. Deixa o seu choro sair. Talvez tenha um grito dentro de você. Não tem problema chorar alto. Talvez é um grito preso. Deixa esse grito sair. Deixa essa dor sair. Chora. Fala, fala da sua dor. Fala aquelas palavras que você não disse. Palavras que você não proferiu. Fala agora. Fala. Fala, fala, fala, fala, coloca pra fora. Vai mudar. permita essas palavras que você não disse. Eu já posso crer, já posso sentir.